hoje é dia de extravasar, meu irmão. Bola na rede pra dizer que é gol. Tem dizer a todo mundo que no nosso amor tem que ter uma balada.